explicação. A gente muda teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou. A gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus. É que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um parafuso, a gente quer o que Deus quer. A gente foi condecorado, a gente já ganhou troféu. A gente já dormiu em berçário, a gente foi refém no hotel. A gente ama um desafio, a gente topa qualquer um. A gente armou um barraco no hotel do reverendo Moon. É que a gente serve a Deus. É que a gente serve a Deus. É que a gente serve a Deus. É que a gente serve a Deus. Nunca foi mané. A gente já abriu igreja, a gente já fechou bordel. A gente já comprou cinema, um dia a gente vai pro céu. A gente já tocou mais baixo, a gente já cantou em inglês. A gente coração é